Então veja bem, o que que Deus está ensinando, dizendo a Paulo? No versículo, no capítulo 12, no versículo 7, ele diz que para impedir que ele se exaltasse por causa da grandeza das revelações que ele tinha de Deus, foi dado a ele um espinho na carne. A expressão, a tradução melhor é foi dado, ao invés de foi posto, foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Essa expressão espinho na carne. Deixa eu fazer algumas considerações com você a respeito disso. Alguns irmãos entendem que quando Paulo está dizendo que foi dado a ele um espinho na carne, diz respeito a uma enfermidade física que Paulo tinha. E essa enfermidade, uma enfermidade que era constante na vida dele, ele orou 3 vezes, pediu ao Senhor que ele fosse curado, e ele não foi curado. Porque Deus disse a ele: minha graça te basta, e ele não foi curado. E era um espinho na carne dele. O motivo de alguns irmãos afirmarem isso é porque o próprio Paulo, por exemplo, em Gálatas, no capítulo 4, versículo 13 a 15, ele diz assim: vocês não sabem que eu preguei o evangelho a vocês a primeira vez por causa de uma enfermidade física? Outras traduções dizem por causa de uma fraqueza física. E posto que a minha enfermidade na carne, ou fraqueza na carne, foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo do Senhor, como o próprio Cristo Jesus. E ele diz assim no versículo 15: que feito, pois, da vossa exultação? Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho que, se possível fora, vocês teriam arrancado os próprios olhos para nos dar. Então, alguns irmãos entendem aqui que Paulo tinha uma séria enfermidade nos olhos. E esse era o espinho, essa enfermidade que ele está dizendo aqui, seria nos olhos, e seria este o espinho na carne que ele escreve lá em Corinto, aos Coríntios, dizendo. Também no capítulo 6, versículo 11 de Gálatas, ele diz assim: vejam com grandes que grandes letras eu escrevi para vocês do meu próprio punho. Então ele teria escrito em grandes letras, porque pela dificuldade de visão, ele usou essa expressão. Outro motivo seria, ou, não motivo, mas outra comprovação para esse espinho na carne ser a enfermidade, é o fato de Paulo não ter conseguido reconhecer o sumo sacerdote quando ele falou lá no livro de Atos, está registrado, falou assim: o Senhor te repreenda, te fira, né, parede branqueada e tal. Ele falou daquela forma mais dura como sumo sacerdote, o pessoal repreendeu: você está insultando o sumo sacerdote, uma autoridade? E ele fala: irmãos, desculpem, porque eu não sabia que era o sumo sacerdote. Então, ele não teria conseguido enxergar direito e discernir que aquele era o sumo sacerdote. E também alguns irmãos chegam a dizer que seria um resto das escamas que ele ainda tinha nos olhos, quando ele teve uma experiência com o Senhor e caiu e ficou cego, e Deus deixou, Deus o curou, mas deixou lá uma sequelazinha, ou sei lá como é que nós chamaríamos, um espinhozinho na carne dele, para que ele não se ensoberbecesse, desculpem, durante a sua caminhada e com as grandes revelações que ele receberia do Senhor. Bem, deixa eu voltar a Corinto. Te falei um entendimento a respeito disso, e não falei isso sem motivo. Só que agora eu quero que você observe comigo no texto em Coríntios alguns pontos específicos aí dessa palavra de Paulo, para que a gente então vá prosseguindo, construindo aqui o nosso estudo, o nosso ensino, e nós chegamos lá onde o Espírito do Senhor quer nos levar nessa noite. Bem, quando eu lia, algumas vezes eu lia esse texto de Paulo, há tempos atrás eu lia esse texto, e de vez em quando eu ficava incomodado, porque eu pensava assim: meu Deus, eu tenho que tomar cuidado, porque se eu tiver muita revelação do Senhor, qual será o espinho na carne que Deus vai colocar na minha vida? Não dá uma impressão assim? Às vezes você pensa, meu Deus, esse negócio é perigoso. Paulo foi um homem que provou coisas tremendas e para que ele não se ensoberbecesse, Deus colocou um espinho na carne dele. E esse espinho na carne de Paulo, né, eu aprendi de forma XYZ, mas eu aprendi que é uma enfermidade. E, meu Deus, será que eu vou ter uma enfermidade? Será que eu vou ter uma coisa na minha carne? Uma coisa que vai, para eu ficar humilde, para eu permanecer humilde, Deus vai permitir, vai me dar um negócio desse? Ah, Senhor, então, será que compensa? Será que é... Agora, observe a primeira coisa. No versículo 7, Paulo diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, vírgula. O que diz aí? Bem, eu estou vendo que Paulo está dizendo claramente qual é o espinho na carne. Qual é o espinho na carne? Um mensageiro de Satanás para me esbofetear. A palavra mensageiro na língua grega é anjo. E não há nada nesse contexto que impeça que fosse traduzido aqui como anjo também. Então nós já estamos ouvindo Paulo dizer assim, um anjo de Satanás para me esbofetear. Portanto, nós podemos entender aqui que havia um espírito maligno. A ação de um anjo de Satanás, é um demônio, um ser maligno, e talvez nem um só, que estava constantemente atormentando um espinho na carne na vida de Paulo. A palavra ou a expressão espinho aparece em Números 33, 55, e diz assim, porém, se vocês não expulsarem os moradores do país, o Senhor disse, os que ficarem serão para vocês como espinhos nos seus olhos, e como ferrões nas suas costas, te trarão problemas para vocês na terra em que vocês morarem. Quando esse texto é traduzido do hebraico para o grego, na Septuaginta, a palavra que é usada é a mesma palavra que é usada lá em Gálatas para espinho. E aqui está sendo usado, o Senhor está dizendo que esses povos ao redor de vocês, se vocês não os expulsarem, dizendo a Israel, se vocês não expulsarem os moradores dessa terra, eles se tornarão como espinhos nos seus olhos. Eles se tornarão como ferrões nas suas costas. Bom, eu imagino que você não deva estar visualizando os moradores da terra enfiados nos olhos de Paulo. E nem cravados, né? De Israel. E eles levando o pessoal da terra assim, com as unhas cravadas, os dentes cravados neles. Você está entendendo o que Deus está dizendo para eles? Se vocês não expulsarem, eles se tornarão como espinhos nos olhos, na carne de vocês. Uma outra expressão que Paulo usa aqui no capítulo 12, ele diz assim, um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear ou atormentar. A palavra é mesmo esbofetear, bater, dar um tapa, dar um soco. Três vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim, o Senhor disse, a minha graça é suficiente para você, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. No versículo seguinte, ele diz assim, no versículo 9 ainda, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Então, o espinho na carne de Paulo, ele disse, é um espírito maligno, e depois ele disse, é um anjo de Satanás, e depois ele disse, uma fraqueza. Eu me gloriarei na minha fraqueza. Essa palavra fraqueza é a mesma palavra lá em Gálatas, que eu citei aqui, que pode ser traduzida também como enfermidade. Só que essa palavra não é uma palavra que significa só enfermidade ou doença física. Você já viu, por exemplo, no Evangelho, quando fala assim, Jesus ia por toda parte curando enfermidades e doenças. E diz lá em Mateus que ele levou sobre ele as nossas doenças e enfermidades. São duas palavras, uma se referindo mais à enfermidade no corpo e a outra mais abrangente de se referindo não só à enfermidade no corpo, mas a uma fraqueza emocional, a uma enfermidade emocional, a problemas psicológicos e também a fraqueza humana, a dificuldade, a limitação humana, fraqueza. O que que determina a maneira certa de entender se essa palavra é fraqueza humana, limitação humana, se é uma fraqueza emocional, se é um problema emocional, uma limitação, ou se é uma enfermidade mesmo física, uma doença física? O que que determina? O contexto. Basicamente, o contexto.